Amizade, dinheiro, óleo e água. É verdade. Você é o meu irmão mais velho e eu te amo. Mas jamais fica ao lado de alguém que esteja contra a família, entendeu? Imagina falar pro moleque de quebra que ele pode um dia sair da favela, ó. Muda todo o seu contexto e pelo talento supera a miséria. Ainda que ande pelo vale, terá quem te guarde no meio dessa guerra. Mas tem que andar ligeiro, vida real não vai ser igual novela. Vários comédia não tem graça, show de pateta não perca tempo. Foca dobrado na sua meta, esse tempo passa e tudo é só momento. Nas ruas da sul já tão sabendo, novo produto tá vendendo. Puro do puros vem é chucro, rendendo lucro, nós tá nem vendo. Da ponte pra cá, tudo é sempre outra fita, não roube a brisa, vamos aos fatos. Água e óleo ainda não se misture, nós não fecha com papo de otário. Da direção 10 a 10 na batida, papo de progresso, nós não tá de embalo. Perigo em volta, já não me intimida, bonde vivendo no modo avançado. Eu vejo mensagens no meu telefone que questionam quanto foi que eu mudei. Mas nunca vi essas mesmas mensagens durante as neuroses que eu já superei. Ha, deixa quem quer falar, eu lembro quem tava quando eu precisei. Porém ainda vou me lembrar de quem me negou voz, todos os nomes eu sei. Eu vejo mensagens no meu telefone que questionam quanto foi que eu mudei. Mas nunca vi essas mesmas mensagens durante as neuroses que eu já superei. Ha, deixa quem quer falar, eu lembro quem tava quando eu precisei. Porém ainda vou me lembrar de quem me negou voz, todos os nomes eu sei.